Boa tarde. Boa tarde, 1790, contato radar sobre nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. 790. Bom dia, Juliette Vitor Charlie. Mantenha o nível de voo 110, a senhora em identificação. Contato radar agora 60 milhas de Salvador, na Proa de Amã, chegada a Amã. A gente descida até o nível 050, Juliette Vitor Charlie. Chama agora o centro, frequência 1251, no secundário 13325. 91 Yankee Mike? A sua escuta. Temos um helicóptero próximo à rotatória, mantendo 500 pés AGR para informação. Gente. Gente, tá um dia bravo. Voo 962, desça para 2000, ajuste 10 no 4, livre LS, reposto estabilizado. 2000 com N14, reportarei estabilizado. Azul 4076, descida está autorizada a nível de voo 050. Estou em Salvador, está passando no voo Bianchi Mike, visual com campo, prova da rotatória. 7 de novembro, Bianchi Mike, Torre, 118, decimal 95, bom pouso. Torre, 118, decimal 95, no voo Bianchi Mike, grato. Salvador, novembro Yankee Mike, capitão novembro Yankee Mike, na visual contando, prova da rotatória. Mike, autorizado final da nossa 7, forma o tráfego à sua esquerda, aproximadamente 4 milhas, helicóptero mantendo 500 pés, está afastando o paralelo, a estrada do coco não interfere na sua aproximação para o nosso 7. Mantenha a chegada normal e pode encurtar? Autorizado encurtar, autorizado encurtar, até melhor que agiliza. Mike Gillette Romeu já na posição de sobrevoo, vai permanecer nessa escuta. Gente, Mike Gillette Romeu, tráfego à sua retaguarda, aproximando para 107. Gente, do mesmo, Romeu. Voo no 556, chama agora Recife, frequência 1251, secundária 13325. 251-3325, secundária agora, 556. Mike Juliette Romeu, tá na escuta? Na escuta, prossiga. Está autorizado sobrevoo na base aérea, só informar o senhor. Está autorizado? Não autorizado sobrevoo da base aérea de Salvador. Ok, não autorizado sobrevoo na base aérea, está permanecendo ainda fora dela. E mantenha a presente posição. 2014, 4-0 no 4. Fazer a sequência. No 962, temos um helicóptero mantendo a linha do litoral, logo abaixo do senhor, que as pés não interferem na sua aproximação. Sente, 962. Juliette Victor Charlie dá presente pro Odiduna. Voo no 790, chama Recife 12545, secundário 12685, bom voo. Bom dia. Boa tarde, no 790. Está estabilizado na LF, eu vou 1962. 1962 completa a final, cheque o trem Torre 118 decimal 95. 895. Gente, 9M Yankee Mike, livre pouso pistão na 7, vento 110 graus 079. Livre pouso no 7, 9M Yankee Mike. Torre Salvador, de gol 962. Gol 1962, continue a aproximação. Palmo tráfego à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas, aproximação Palma 7, não interfere no seu pouso. Livre pouso, pistão 1-0, vento 120 graus, 0 menos. Rete aguardando o livre pouso, o 9 metros. Azul 4076, vista para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, livre LS, resposta estabilizada. 2.000, contra LS, 4076. O tráfego no solo, o senhor tem livre pouso, pistão 1-0, vento 130 graus 059. 7, livre pouso, gol 1962. November Yankee Mike no solo aos 1-1, autorizado backtrack ao livrar, reporte. E o Victor Charlie? Victor Charlie? Fez 144, desça ao 050, chegada a Mari. Gente, estão 3144, transportando órgãos vitais? Gente. Estabilizado, 4076. Avio 4076 completa final, cheque o trem, torre 1895, uma boa. Boa. Controle esquerdo, Serra Lima, passa 4500. Serra Lima, descida para 2000 pés, com ajuste no 013, ajuste padrão. Está autorizado a final do procedimento, repórter estabilizado. 2000 autorizado, reportará um localizador. Esquerdo, Serra Lima, ajuste padrão. Fogou 1962, no solo, aos 13, líder direita, 1211, boa tarde. 211, confirmar? Salvador, boa tarde, 4076, de terra, baixar e travar. Boa, Azul, 4076, livre, ponto, sistema 0, vento 190 graus, 079. Liposo, 4076. Guia Bravo, Torre, 1-8-1995. 1-8-1995, boa. Salvador, o Sam Guia Bravo. Prossiga. Passou, pitou a sua, senhora, a intenção é fazer um sobrevoo próximo à nova torre de Salvador e após a ingresso para arrimado. Está autorizado na proa da nova torre, reporte para o cruzamento. Positivo, vai com proa da torre e chama para cruzamento. Juliette Vitor Charlie descendo para 2000 pés, ajuste no 013. 2000, ajuste padrão, Juliette Vitor Charlie. Que é o também que você chamou? A nova torre, o Sam Guia Bravo. Estabilizado no localizador aqui do Serra Lima. O Serra Lima completa o final, cheque para pouso, torre 1-18-1995, confirma, 1-18-1995? 1-18-1995, positivo. Aqui do Serra Lima. Então, o Guia Bravo vai fazer o sobrevoo e manter o setor sul, chame para cruzamento. Ah, positivo, pode deixar. Azul 4076 no solo 16, livre direita 1211, boa tarde. 211, até logo. Salvador, Papão Romeu, Quilo Serra Lima, estabilizado no localizador. Me chamou Quilo Serra Lima? Afirma. O Serra Lima prossegue pouso no zero? Após o externo vai mudar regras. Está presente, solicita mudança de regras e base pela direita da 1-7. Gente, plano cancelado às 1-7. Autorizado girar direito para 1-7, reporte na final. Gente, autorizado, base pela direita da 1-7, reporte na final do Serra Lima. Reporte na papá. Terra mantém a posição na Papá. Foi o Índia Bravo quando autorizado para o cruzamento, senhor. Então, o Índia Bravo vai manter e vai aguardar para o cruzamento. Manter, aguarda para o cruzamento. Confirmando, então, o Índia Bravo evite de sobrevoo de aeronave. Para o final da 197, o Quilo Serra Lima, baixar de trabalho. O Quilo Serra Lima, tráfego avistado, se livre pouso pistão 197, vento 170 graus, 049. Gente, livre pouso, Quilo Serra Lima. O Tango Índia Bravo, autorizado o cruzamento sob a cabeceira 190. Reporte livrando o eixo da 190. Chama livrando, Tango Bravo. Descida para 3 mil pés, ajuste 190 no 3. Juliette Vitor Charlie, informe estabilizado. Ok, Vitor, já está estabilizando. Possível Juliette Vitor Charlie, completa final, cheque pré-pouso. O controle agradece a disponibilidade e tem um bom pouso. Torre agora 118, 1995. Ok, torre 1295, disponha, senhor. E tenha uma boa tarde e um bom fim de semana. Positivo, vai manter 500 pés até em remarcha para solo controlado. Muito obrigado pela colaboração aí, foi. Gente, tem uma boa tarde. Alô, Túlio. Solo aos 2-0. Livre a sua esquerda e mantenha a Quebec. O Quebec Sierra, após a aeronave correção, está autorizado o ingresso na 7, reporte alinhado e pronto. Livre. Autorizado backtrack, livre à esquerda na Papá, segue partidinho com a estação na frequência livre. Torre, Papa Romeo Juliette, Vitor Charlie. Sim, Juliette, Vitor Charlie. É passar externa, após o externo, possibilidade de girar visual para o 17? Confirma intenções de cancelamento de plano? Afirmativa, partida presente. Plano cancelado aos 2-0. Informa o tráfego, um helicóptero, mantendo 500 pés, em descida para pouso na Enrimar. E de base pela direita, reporte final 17, o Juliette, Vitor Charlie. Reporta na final da 17, Juliette Vitor Charlie. Torre Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu está solicitando cruzamento na vertical da 28 e segue via litoral para sobrevoo agora na Federação. Gente, o Mike Juliette Romeu autorizado o cruzamento sob a cabeceira 28, reporte. Liberando o eixo da 28. Reporta liberando o eixo da 28, Romeu. Sim. O Tango, Índia Bravo, solo os 2-1. Frequência livre, boa tarde. Quebec Sierra, autorizado decolar pistão 97, vento no 30 graus 099. Mike Juliette Romeu, livrando o eixo da 28. Sente o Mike Juliette Romeu. Segue agora a via litoral até a Federação. Quando no farol, se autorizado, transfere controle. Show Mike Juliette Romeu, tráfego em decolagem na pista 197, segue para o corredor Axé, reporte visual comigo. Em decolagem, então vai aguardar quando visual para cruzamento da 35, Romeu. Passo para a final da 17, com o trem embaixo travado já, o Juliette, Vitor Charlie. Juliette, Vitor Juliette, Vitor Charles, tem livre pouso pistão 97, vento 150 graus, 09 nós. Livre pouso 17, Juliette, Vitor Charles. Tino Quebec Serra, decolado aos 23, controle 120, décima 8. 08, obrigado. Mike Gillette é o meu, visual no Tino Quebec Serra, segue na retaguarda e via litoral. Até a próxima, porra, para transferência de controle. Tente agilizando, está autorizado o cruzamento da 35. Agilizando, Romeu. Burro. Estamos indo para Siri, só licença 2500 direto, Siri. Autorizado 2500 direto, Siri. Graças. Romeu, livro o eixo da 35. Gente, Mike Gillette, Romeu. Controle 120, décima 8. 1208, Romeu. Juliette, Vitor Charlie, após o pouso, qual pátio? Tá bem, teste, ó. Gente. Boa, obrigado. Bom dia, 3144, uma linha de pouso pistão na 0, vento 110 graus, 059. Pouso autorizado na 0, 3, 1, mais Juliette, Salvador, boa tarde, 1864, na... Pegou 1864, aeronave da Tana curtíssima após o pouso da mesma linha mantém. Afirmativo, visual com tráfego após a linha mantém na 10 na 864. Para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3 em Salvador. Decimal 3144 no Solos 28, ao livrar direita 121, decimal 1, boa tarde. Tem livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 089. Livre decolagem, dá 1-0, 1-864. Câmera 9, cheque rádio, não copie. Aqui é com o Delta, cheque seu equipamento. Não estou conseguindo copiar sua mensagem. Cinco, três, meia, sete. É a linha e mantém. Decolado aos 3-0, controle 1-2-0, decimal 8, boa tarde, bom voo. 3-0-8, boa tarde, obrigado. Boa tarde, 1-8-64, cruzando 1500 na PUCA. Pastor 3-2, para o cruzamento, mantenha nível 1-0, para o outro VR Salvador. Voe direto à posição Conte. Voo no 864, contato radar, suba ao nível 370. 370, voo no 864, são 3, vejamos? Exato. Obrigado. 5367, autorizado, decolar pistão no 0, vento no 20 graus, 059. Controle após o ITAP, está autorizado o procedimento na 3204. Após o ITAP, está autorizado o SAM 3204. 3804, desça para 2 mil pés, autorizado em LS. 2 mil, autorizado em LS, X-Ray, 3204. Sete. Trip 5367, decolado aos 3-2, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Trip 5367, grato, senhor. Boa tarde. Michael Delta, efetuou base chamada aí, senhor. Gente, Michael Delta, prossiga com a informação, agora estou conseguindo 5-5. Então, 3290. 3290, chegada a mar e desça para 3 mil pés. Ajuste 1-0, 1-3. Exato. controle, 5367, boa tarde. 5367, boa tarde, contato radar, subnível 190, saída PUC. 190, saída PUC, 5367. Sul 4463, tem divinear e decolar pistão na zero, vento 1 centena de grau 079. Aqui é com o Delta, copia a torre. Mas aqui é com o Delta, a informação que o senhor passou anteriormente, não copiei, o senhor estava, a transmissão estava muito falha. Não tá chegando aqui, o Mike Eco Delta chama a torre. Pentinho azul 4463, tá fazendo a ponte? Pessoal, pode autorizar o giro de manutenção lá no pátio 4. 367. Prossiga. Possibilidade de coordenação pro de Aracaju? Pode. Estabilizado no lote visual, tá? 3804. Tá, 3804, estabilizado visual. 3804, chame a torre 198, decimal 95. 295, boa. Torre Salvador, tá? 3804, 4 milhas de externo. Tá, 3804, reposto externo, frente para os baixados travados. Controle Salvador, azul 4463. 4463, contato radar, suba ao nível 180. 180, 4463. 4463, foi direto Leda. Pro de Leda, 4463. Chame centro Recife, frequência 12545. Recife 2545, voo 9864, boa tarde. No externo, baixar, travar, 3804. Livre pouso, pistão 1-0, vento 120 graus, 09 nós, o TAN 3804. Livre pouso, TAN 3804. 6254 após o Airbus da Tanque na Curtíssima, atualizada ali em Mantei Pista no Zero. Que Eco Delta, confirme informação. Espera a velocidade de impacto, portão 3290. Confirma. Pode ver a restrição de velocidade de impacto, 250. Livre. É. Mike Eco Delta. Uma 3804, solo aos 40, nível direito na foto, chame solo, 121, decimal 1. 21 na foto. Dos 230, chegada a Man, voe direto Duna, desça para 2000. Salvador, boa tarde, eu vou 1167, ponte espera da 10 e pronto. Após a rolagem da Avianca, frente a linha mantém gol 1167. Frente, após a Avianca, a linha mantém 1167. Confirme para o controle. Tão 32 no meia, chame Salvador em 120 decimal 8 e voe Itápeda presente. Em 216, direto Itape, desça para 050, chegada Mário. Lima Kilo Zulu, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vai descer para 2000 pés, está livre da restrição, confirma? Livre. Livre, estou bem. 3000 pés, até 3290. Desça para 2000, autorizado ILS, 3290. 2000, autorizado ILS, está 3290. Azul 4463, chame Centro Recife, frequência 251. Azul 5367, chame Centro Recife, coordena Aracaju em 12545. 545, vai coordenar, trip 5367, grato, boa tarde. Evento 130 graus 099. Gente, pode chegar então 130 de colégio 06254. China 6254, decolar 245, controle 1208, boa viagem, boa tarde. 208, 6254, obrigado, vamos funcionar. Estabilizado, Juliette, capa de baixo escalão, 329 já. 3290, chame a torre 198, decimal 95. 1895, até mais. Controle Salvador, Oceania 6254. Muito boa tarde, passa nível. Passa 2400. Oceania 6254, suba restrito, nível 100. Restrito a nível 100, Oceania 6254. Sete, aguarda. Sete gol 1167, aeronave decolou à frente, perfil conflitante, aguarde 10 segundos para decolar. Gol 1167, pode decolar, estou autorizado a decolar a pista 9. Zero, vento 130 graus, 059. Gol 1167, autorizado a 10. Firma. Prossiga. Tente chamar em 1895. Led Vitor Chá. Não só aluno, 211. Tantra 3290, televe pouso, pista 10, vento 120 graus, 04 mais. Bem, 390. Gol 1167, decolado às 48, controle 1208. 208 com o controle, o gol, o Nuno 67. Ativando, não está tentando chamar o solo? O passageiro 2230, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2230. Tá 3216, desça para 2000 pés, número 2, reporte localizado. Chalé 6254, sabe, sem restrições ao 360. Sem restrições, nível 360, 6254. Controle, boa tarde. O Nuno 67 decolou da Euleda na sua escuta, passou agora 2200. O Nuno 67, contato radar, sobe restrito nível 100. 100 está restrito, o Nuno 67, devido à aeronave à frente? Não, devido à aeronave em cruzamento. Ah, ok, eu aceitaria decoração para continuar a subida. É só uma restrição de precaução. Provavelmente o senhor não vai parar no nível 100. Ciente, então aguardando. O Nuno 67. Toma aqui o Zulu, informa o helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés sobre o terreno. Chame a torre 1895. 2895, vem aqui o Zulu. Torre Salvador, Papatango, Lima, aqui no Zulu, está estabilizado, localizado. Comeu. Lima aqui, o Zulu, intenção de pouso, pista na zero? Afirmativo. Lima aqui, o Zulu, continua a aproximação, reporte terra na frente, pouso baixar travado. Saberia me informar o tempo de permanência no pátio 3? Apenas desembarcar no máximo 10 minutos. Gente, eu lembro que o Zulu tem livre pouso pista 90, vento 140 graus 079. Livre pouso pista 90, eu lembro que o Zulu. Chalé 6254, chame Centro Recife, frequência 251. 1251, 6254, boa tarde. Boa. 2230, se puder manter a velocidade até mais próximo externo, agradeço. Tá mantendo 2230. Prossiga. Na chama Passarei 2230, helicóptero próximo a Simbra, mantendo 500 pés sobre terra. 2230, sente. 2230, chame a torre 118, decimal 95. 1895, 2230. Salvador, passarei 2230. 2230, dá pra sair do check-trem. Perdão, senhor, tem várias vozes de fundo junto com a sua, não foi entendido, queria repetir. Brasília, corrija, Salvador, passarei 2230. Passarei 2230, torre Salvador, o senhor está me copiando? Recebo, senhor, no entanto, algumas vozes de fundo junto com a sua confundem a sua transmissão, não dá para definir exatamente o que o senhor fala, dá para ouvir que é o senhor, mas não dá para definir exatamente. Gente, passarei 2230, check trem, livre pouso, pista 110, vento 1110 graus, 089. 2230, livre pouso, para abaixar o trabalho, obrigado. Agora 5x5. Gente, obrigado. Os 216, informa o helicóptero próximo a Simbra, mantendo 500 pés sobre terra. 3216, acende. Vitor, senhor, confirme o pátio. Gente, reporte na papá. Localizador da 3216, avisou com o campo, senhor. Chame a torre 1895. 1895, 3216. Torre Salvador, muito bom dia, é o TAM 3216, final pista 10, baixar travado. Salvador, bom dia, TAM 3216. Subiu, TAM 3216, continua em aproximação, número 2 pouso, pista na zero. Gente, continua número 10. Passarei 2230 no solo 58, livre direito. Chame solo 121. 21, 1, passarei 230. Mantenha a posição o Juliette Vitor Charlie. 3216, livre pouso, pista 190, vento no 30 graus, 109. Livre pouso, pista 10, 3219. Juliet Vitor Charlie, tem a testeira turbulência 102 da TAM. Autorizado, decolar pista 35, o vento 130 graus, 109. Então, 3216 no solo aos 16 Zulu, solo 1219. 2196? 2111. Juliette Vitor Charlie decolado aos 16 Zulu, controle 1208. Controle 1208, muito obrigado, senhor. Controle Juliette Vitor Charlie decolando, sua escuta 0260. Juliette Vitor Charlie, suba para nível 090, saída Conde. 90 Conde, Juliette Vitor Charlie.